E, no fim do dia, correndo de volta para casa, tive um colega assim. Ele tinha, ou tem, 6 filhos. Naquela hora em que ele ficava sozinho na empresa, todos os dias, depois de ter chegado ao trabalho correndo de bicicleta a traço, ele editava os vídeos da família gravados no fim de semana, incluindo menus de DVDs e faixas de áudio extras. Ele não tem nada de Garfield, está mais para o Coelho da Energizer. Garfield e o Coelho da Energizer podem não se dar bem. Talvez você seja uma dessas pessoas que chegam ao trabalho explodindo de energia. Se encontrar um colega sonolento e introvertido, cuja aprovação você precise desesperadamente para um projeto, pode ser uma boa ideia desacelerar um pouco. Não tente ser entusiasmado por vocês dois, ao menos em princípio. Se você aparecer com cumprimentos efusivos e der um tapa forte nas costas dele, fazendo com que ele derrame café na mesa, é quase certo receber um não. O contrário também se aplica. Se você for uma dessas pessoas vagarosas e cautelosas, pode dar um jeito de ficar mais acelerado. É provável que a sua letargia incomode as pessoas mais energéticas ao redor. Felizmente existe um jeito fácil de fazer isso. Exercício de energia. Você lembra como usou a linguagem corporal para causar mudanças positivas no seu amigo quando ele estava triste? Funcionou porque os nossos estados físicos e mentais estão conectados. É possível usar o mesmo princípio para mudar o seu próprio humor ou nível de energia. Simplesmente comece a agir como se você fosse mais energético ou alegre. Imagine o rosto que teria, como sentaria, ficaria de pé ou moveria o corpo se tivesse muito mais energia do que tem agora. No começo você pode se sentir meio estranho, mas logo notará que de fato você está mais energético e positivo do que antes. Deixe as reações corporais que você for capaz de controlar, o que estiver fazendo com os seus músculos e movimentos, ativarem processos no seu cérebro. Finja até conseguir, basicamente. Ou, como disse o psicólogo americano William James, na virada do século passado, a ação parece seguir o sentimento, mas na verdade ação e sentimento andam juntos. E, regulando a ação, que está sob o controle mais direto da vontade, podemos regular indiretamente o sentimento, que não está. Então, a melhor maneira de ficar feliz quando não se está é sentar como se não estivesse se preocupando com nada. Olhar ao redor com um rosto feliz. Agir e conversar como se estivesse feliz. Não é muito difícil descobrir os níveis de energia. É mais uma questão de senso comum do 29. Que análise detalhada para a adaptação das suas ferramentas de comunicação, muito embora os resultados sejam os mesmos. É claro, lembre-se do que eu ensinei sobre observar, acompanhar e estabelecer empatia. 8 horas da manhã realmente é o momento certo para mostrar o seu maravilhoso relatório, cheio de boas ideias. Você poderia marcar a reunião para depois do almoço, quando sabe que a outra pessoa será mais receptiva. Se isso não funcionar, você precisa ter o cuidado de se apresentar de um modo que combine com o humor da pessoa. Caso contrário, você pode se deparar com uma resistência ferrenha. Não que as suas ideias não sejam boas, mas porque os seus níveis de energia não estão combinando com a pessoa com quem você está conversando. Fale de modo convincente, seja coerente nas suas palavras e atitudes quando nos comunicamos. Provocamos estados emocionais diferentes na pessoa, independentemente da nossa vontade. Pode acontecer intencionalmente, como aquelas situações em que dizemos algo para alegrar, irritar ou surpreender alguém. Veja exemplos de expressões com as quais desejamos uma resposta emocional. Você sabia disso? Não suporto Mel Gibson. Sabe o que aconteceu depois? Amo você. Também pode acontecer sem intenção, como situações nas quais o que dizemos desencadeia associações emocionais na pessoa com quem conversamos sem que percebamos. Como vai? É algo que costumamos dizer sem outro objetivo além de cumprimentar a pessoa. Mas, se as coisas estiverem ruins, até uma pergunta inocente como essa pode levar a pessoa às lágrimas. Também mudamos os estados emocionais das pessoas demonstrando e, portanto, projetando as nossas próprias emoções. Se estamos felizes, as pessoas ao redor tendem a ficar bem. Se estamos tristes, elas também ficam, ainda que não digamos nada. É frequente até pedir que as pessoas entrem em estados emocionais diferentes intencionalmente. Anime-se. Acalme-se. Para que as pessoas entendam o que queremos dizer e para parecermos convincentes, precisamos projetar a emoção que estamos pedindo enquanto falamos coisas assim. Se você deseja acalmar alguém, o jeito errado é agarrar os ombros dele, sacudir e gritar "fique calmo, droga". Se quiser que a pessoa relaxe, você precisa estar relaxado. Como pai, sei o quanto isso pode ser incrivelmente difícil às vezes. Porém, É importante, para conduzir a pessoa com quem você está conversando ao estado emocional que você está pedindo, é preciso exemplificar e ser convincente, e melhor bocejar enquanto pergunta: você não está cansado também? Do que dizer isso enquanto faz ginástica, pelo menos se o seu objetivo for provocar cansaço. Se quiser acalmar alguém, é preciso irradiar calma. Não fale muito alto, evite inquietações e não deixe de respirar profundamente, não no alto do peito. Se deseja que alguém se sinta confiante, não basta apenas falar sobre ser confiante, é preciso agir de modo confiante. Agindo assim, você também oferecerá uma sugestão muito clara, ou seja, uma proposição ou instrução dada para iniciar o processo na mente inconsciente da pessoa. Mais adiante esmiuçarei essa engenhosidade. Não se trata apenas de mostrar. Você promove a compreensão do que está falando de modo direto e emotivo, e mostra que não é tão difícil conseguir ficar assim. Estabelecendo uma compreensão emocional, você também cria uma experiência íntima e pessoal do mesmo sentimento na pessoa com quem estiver se comunicando. Falar sobre algo. 30. Significa relacionar-se a isso em âmbito externo e analítico, mas entendê-lo emocionalmente é uma experiência interna e pessoal. Experiências internas sempre são as mais fortes. Pense na diferença entre falar sobre um abraço amoroso e receber um abraço amoroso. O que você prefere? Se houver desarmonia entre as palavras ditas e o que é comunicado pela linguagem corporal e tom de voz, a mensagem silenciosa passará a ser prioritária. Se alguém gritar para você se acalmar, dois estados emocionais diferentes serão comunicados: o externo, as palavras, e o interno, a experiência. Qual você seguirá? Uma situação assim relaxa ou acelera você? Não precisa ser um expert em leitura da mente para perceber que a última opção é a resposta certa. Aikido da opinião, a nobre arte de concordar com as pessoas, outra ferramenta poderosa para criar empatia e concordar. Eu sei que parece simples, mas é muito sério. Veja como fazer. Tente descobrir alguma atitude ou opinião da outra pessoa com a qual você possa concordar. Isso é ainda mais importante se você também estiver pretendendo provocar uma mudança de opinião sobre algum assunto mais adiante. Se estiver tentando informar sobre como as coisas realmente são, você corre o risco de enfrentar resistência se disser à pessoa que ela está errada. Ela entrará no modo de defesa em vez de ouvir. É importante lembrar que o único animal do planeta disposto a matar para defender as suas opiniões é o ser humano. A pior coisa que você pode fazer se quiser convencer alguém a adotar as suas opiniões é confrontá-lo diretamente. A empatia diz respeito a permitir que a pessoa com quem se comunica perceba que você a entende, que você é como ela. Isso se aplica às opiniões também. É claro que não se deve fazer isso a ponto de trair os seus valores e princípios. Porém, em geral há algo com o qual você pode concordar. Se você conhecer alguém numa negociação em que as suas posições sejam diametralmente opostas, talvez vocês gostem de barcos, pelo menos, ou de jogar World of Warcraft. Ainda que você pense que a outra pessoa não entendeu nada da questão em discussão, ou simplesmente está louca, é sempre possível concordar que se você estivesse no lugar dela, ou seja, se você também não tivesse entendido nada, mas é lógico que nunca se fala isso, você se sentiria como ela. Mesmo se estiver lidando com um verdadeiro escroque, ainda é verdade que eu faria o mesmo se fosse você. Há simples palavras: se eu estivesse na sua situação, pensaria como você. Podem operar maravilhas para a empatia. Se você pensar bem, realmente fica óbvio que se você fosse a outra pessoa, você faria o que ela está fazendo. Mas isso não é recebido assim, mas exatamente, interpretamos como um indício de que alguém nos entende. Encontrar algo com o qual concordar, e partir daí, é o mesmo tipo de princípio que você usaria na arte marcial do Aikido. Se tentar obstruir as opiniões da pessoa, afirmando você está errada, você iniciará um combate mental que acabará sendo exaustivo e improdutivo para vocês dois. Contudo, ao dizer eu me sinto como você, você se aproxima. Você teria despendido todos os seus esforços para conter a energia da pessoa, mas agora pode usá-la para impulsionar vocês dois na direção de um destino diferente. Você adota o papel de seguidor em vez de apresentar um obstáculo. A pessoa com quem você conversa não se importará, porque agora, de repente, vocês passaram a trabalhar juntos em busca de uma meta comum, em vez de lutar para determinar quem está certo. Existe empatia. Vocês estão no mesmo lugar e compartilham a mesma compreensão. O Aikido consiste em não obstruir o ímpeto do seu adversário, mas sim usá-lo para derrubar o próprio adversário, se necessário. Shakespeare para presidente: a nossa realidade é constituída, em grande parte, talvez inteiramente traço, pelas nossas ideias do que é verdadeiro. Manipular as crenças de uma pessoa significa, portanto, influenciará. 31. Realidade dela. Políticos hábeis sabem disso há muito tempo. Quando se está na oposição, é sempre melhor começar concordando com a opinião mais popular antes de formular as mudanças para melhor que você gostaria de acrescentar. Na peça Júlio César, de Shakespeare, Brutus, o homem mais próximo ao ditador romano, é acusado de assassinar César, um crime do qual ele é culpado. Até tu, Brutus. Mas, no funeral de César, Brutus profere um discurso apaixonado que convence as pessoas de que o seu ato havia sido bom. Independentemente do quanto Brutus amava César, ele percebeu que o governo desorientado de César estava arruinando todos. Apesar de entender as consequências para si mesmo, pessoalmente, ele decidiu que essa era a única solução. O seu crime hediondo foi motivado pelo seu amor por Roma, não por ódio contra César. As pessoas simplesmente amam alguém assim, então ficam preparadas para perdoá-lo. Marco Antônio, porém, está de sobreaviso e também tem um discurso preparado para o funeral. Ele quer que Brutus seja condenado por assassinato, então prefere falar por último, o que lhe dá a oportunidade de ouvir o que Brutus tem a dizer antes.